Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do verso 31. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós estamos iniciando a semana da Páscoa. E esta é uma semana muito especial. Nós hoje relembramos, celebramos o Domingo de Ramos, é aquele dia em que Jesus entra em Jerusalém e ali ele é recebido com declarações: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós estamos numa semana muito poderosa, especial para a nossa fé. E esta é uma semana, irmãos, onde nós vamos perceber ali a ação poderosa da graça de Deus, a entrega de Jesus na cruz, a sua ressurreição, o plano redentor é uma ação da graça de Deus. A graça que é favor imerecido, ela foi escandalosamente revelada ao mundo por meio da cruz. A cruz revela uma mensagem da graça de Deus. Eu quero então compartilhar essa palavra ao seu coração nessa noite, Romanos 8, versos 31 a 39, que eu considero esse um dos textos talvez assim centrais de toda a Bíblia. A Bíblia ela é por si só, ela é toda a palavra de Deus, mas existem alguns textos centrais que resumem ali o plano redentor dos céus, do Senhor para com a humanidade. Esse talvez seja um dos textos centrais da palavra. Romanos 8, 31 ao 39. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Bíblia, aplicativo, tanto faz, né? Importante que você esteja com o texto aberto. Nós acho que não vamos ter condições de projetar os textos. A gente teve uma questão técnica nos nossos equipamentos, rapidamente nós regularizamos, mas os textos não conseguirão ser projetados. Talvez você não consiga abrir o texto durante a palavra, então anote em algum lugar, faça alguma anotação aí, para depois você reler novamente todos os textos que nós vamos ler aqui nessa palavra. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Ah, irmãos, esse texto é extraordinário. O apóstolo Paulo, ele foi de uma inspiração dos céus ao proclamar essas verdades, e hoje nós a recebemos com o nosso coração aberto e percebemos o quanto o plano de Deus, o Evangelho, é o Evangelho da graça. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. A carta aos Romanos talvez é uma das principais obras do apóstolo Paulo, e ela é uma exposição da graça de Deus, é uma exposição do Evangelho da graça de Deus. Alguns estudiosos vão nos dizer que a carta aos Romanos é o Evangelho que Paulo escreveu, porque em Romanos Paulo ele resume aquilo que é essencial à nossa fé. Leia a carta aos Romanos. Tudo bem, ela não é uma carta muito fácil de ser lida. Paulo ali, quando ele escreve aos Romanos, ele usa de toda a sua eloquência, de toda a sua sabedoria. Paulo tinha um plano específico ao escrever Romanos. A igreja em Roma foi talvez a única igreja que Paulo escreve que ele mesmo não tinha fundado. Ele mesmo não conhecia aquela igreja, ele não conhecia aqueles irmãos. Então a carta aos Romanos é uma espécie de apresentação de Paulo para aqueles irmãos. Paulo, no seu entendimento, ele já havia esgotado a pregação nas regiões onde ele já havia atuado, Macedônia, Ásia Menor, regiões ali da Grécia. E no entendimento de Paulo, ele queria avançar para lugares em que a palavra de Cristo ainda não havia sido pregada. Então, o plano de Paulo é ir à Espanha. E na sua intenção de escrever aos Romanos é se apresentar para que a igreja de Roma financiasse missionariamente a sua viagem. E aí Paulo usa de toda a sua sabedoria para explicar o evangelho na carta aos Romanos. A igreja de Roma, você vai entender porque eu estou fazendo essa introdução. A igreja de Roma era uma igreja composta de gentios e de judeus convertidos. Então você tinha no corpo da igreja pessoas que se converteram à fé cristã e judeus que se converteram à fé cristã. E chegou uma notícia de que havia no meio desse povo o que a palavra chama de grupos judaizantes. Quem são essas pessoas? Elas são aqueles judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam propagando no meio da igreja de que para que fosse um discípulo de Jesus real, teria que voltar à prática da lei. Olha que interessante isso. A carta aos Gálatas, se você depois ler aos Gálatas, você vai perceber que isso também acontece na igreja de Gálatas, na Galácia. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve para afirmar o que era a fé em Jesus. A intenção de Paulo era expor de uma maneira assim muito clara, muito minuciosa, temas centrais da fé, como pecado, lei, plano de redenção, salvação, graça, obra de Cristo, justificação pela fé. Quando Paulo começa a expor esses temas, que eram temas que, obviamente, iriam confrontar as práticas dos judaizantes, Paulo faz um resumo do Evangelho. O que Paulo diz sobre o Evangelho? Ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo fala sobre isso. O Evangelho é o poder de Deus. Aliás, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo resume o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, o Evangelho não está baseado na sua prática da lei. O Evangelho não está baseado em qualquer obra de merecimento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo é que a fé é uma veia central para eu me apropriar do Evangelho, para eu ver essa obra da graça sendo manifestada na minha vida. Irmãos, esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que Paulo pregava e que nós precisamos viver e pregar, anunciar com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso discurso. O Evangelho não é apenas um conjunto de belas palavras. O Evangelho, irmãos, não é um resumo de princípios de sabedoria para te fazer melhor ou uma pessoa melhor. O Evangelho nem tampouco é um discurso de autoajuda. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para transformar a nossa vida. O Evangelho é a palavra de Deus. O que diferencia, irmãos, a palavra de Deus de um livro comum por aí? É que o livro comum, ele não transforma você, mas a palavra de Deus transforma você. A palavra de Deus muda a sua vida. A palavra de Deus, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela causa uma ruptura na nossa história. Éramos uma pessoa antes e depois do encontro com Jesus e sua palavra. O que o mundo precisa hoje em dia, irmãos, é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Nós precisamos de um encontro com a palavra. Nós precisamos de um encontro com Jesus, um encontro com a graça. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma é que eles precisavam de um encontro com a graça de Deus, um encontro com a salvação, um encontro com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a graça, irmãos? A graça é favor imerecido. A graça é aquilo que eu recebo sem merecer. É a plena suficiência de Deus para total inabilidade humana, incapacidade humana. A graça é aquilo que Deus nos colocou à disposição para que nós fôssemos alcançados. É favor que não merecemos e mesmo assim recebemos por graça de Deus. Eu quero pregar para você hoje aqui a mensagem do Evangelho da Graça. À luz desse texto que nós lemos, qual a mensagem que Paulo está tentando nos passar? E qual a mensagem que eu preciso me apropriar na minha vida, nos dias de hoje? Qual a mensagem que a cruz emana há mais de 2000 anos sobre a nossa vida, sobre o mundo? Que mensagem é essa? É a mensagem da graça. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a graça de Jesus é suficiente para a salvação. Diga comigo, a graça de Jesus é suficiente para a minha salvação. Amém, querido? Você crê nisso? Significa que não é a sua obra que te salva. Significa que não é o seu merecimento que te salva. Olha o que Paulo diz no verso 32 do capítulo 8 de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse todas as coisas, veja bem, Paulo não está pensando em questões materiais aí. Essa não é uma fundamentação da teologia da prosperidade. Isso não é uma fundamentação para que você entenda que, vindo ao Evangelho ou se rendendo ao Evangelho, você terá tudo o que você quer. Não. Paulo está pensando em recursos espirituais. Paulo está pensando aqui na mensagem de salvação. E ele fala, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Talvez Paulo estivesse pensando na sua própria história, na sua própria vida. Quem foi, irmãos, o apóstolo Paulo? Nós estudamos um pouco sobre isso nas nossas células esta semana agora que passou. Falamos um pouco sobre Paulo, talvez vamos continuar falando ainda nessa semana. Mas Paulo foi alguém alcançado e transformado pela graça de Deus. Paulo sabia do que estava falando. Ele havia provado disso na sua vida. Alguém que não tinha qualquer merecimento para ser chamado, para ser separado por Deus, para ser escolhido por Deus. Paulo, antes do encontro com Cristo, ele era um religioso zeloso. Ainda que o seu coração fosse da religião, não era de Cristo. Ele havia nascido em Tarso, um centro de cultura grega, uma cidade universitária. Ele era um cidadão romano. Paulo foi instruído na lei, puro sangue judaico, circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso dos fariseus, um partido que considerava a lei como uma obra que tinha que ser praticada à risca. Paulo foi educado em Jerusalém. Paulo foi educado sob o ensino do doutor Gamaliel, alguém que que primava por esse conhecimento. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, ele era um estrito observador da lei de Deus. Ele chega a dizer em Gálatas que ele era o mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Talvez faltava também um pouco de humildade para Paulo. Isso para dizer, irmãos, que Paulo era alguém muito capacitado. Paulo era capacitado. Paulo, aos olhos humanos, era alguém muito respeitado da sua época. Paulo viajava de cidade em cidade para perseguir e matar os cristãos. Mas, entretanto, de perseguidor de cristãos, Paulo se torna um pregador do Evangelho, da graça de Deus. Irmãos, que coisa extraordinária! Paulo foi encontrado numa estrada, indo para Damasco, para ali perseguir e matar cristãos, ou mais cristãos. E ali ele foi encontrado pela graça de Deus. E quais eram os seus méritos? Alguém que foi, ou que era forte e admirado diante do mundo da sua época, das pessoas, mas totalmente desqualificado diante de Deus. As pessoas, os discípulos de Jesus, os cristãos, eles olhavam para Paulo, e talvez o último ali que, da fila que esperava ali, ah, Paulo jamais vai se tornar um de nós, Paulo nos persegue. Tanto é que Paulo, depois que ele foi encontrado por Jesus, depois que ele foi convertido por Jesus, as pessoas têm dúvidas sobre a conversão de Paulo. As pessoas têm dúvidas sobre a conversão dele. Irmãos, o que nós vemos ao olhar para a história de Paulo é que ele foi alcançado e transformado pela graça de Deus. Essa é uma mensagem poderosa. Essa é uma mensagem da graça, é a poderosa mensagem do Evangelho, e que disponibiliza a salvação, que não pode ser alcançada por boas obras ou quaisquer méritos humanos. Não depende de nós. Graça é favor e merecido de Deus. Nós merecemos o juízo, Deus nos dá misericórdia. Nós merecemos a condenação, Deus nos dá o perdão. Nós merecemos o inferno, Deus nos dá a possibilidade do céu. A mensagem da graça é um escândalo. É um escândalo. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, de meritocracia. Naquela época já existia, mas hoje muito mais. Nós vivemos num tempo em que nos vendem uma mensagem de que nós precisamos merecer, nós precisamos fazer por merecer, nós precisamos mostrar realmente que somos capazes, que somos bons. Não é assim? Enquanto que a mensagem da graça de Deus é uma mensagem para os indignos, é uma mensagem para aqueles, irmãos, que não merecem, é um favor imerecido, e é suficiente. O que Paulo está nos dizendo em Romanos 8, é que Deus, somente Ele, nos daria de graça, com graça, todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, anote aí, Paulo diz assim: a minha graça, Deus falando, Jesus falando com Paulo, a minha graça, Paulo, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga comigo: a graça de Jesus é suficiente e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Interessante esse texto, 2 Coríntios 12. A Bíblia diz que Paulo ora por 3 vezes para que um espinho na carne fosse retirado. E a Bíblia diz que Deus, por 3 vezes, diz não à oração de Paulo. E a resposta de Deus é: a minha graça é suficiente, Paulo. A minha graça é suficiente, Paulo. Paulo reconheceu isso. Em 1 Coríntios 15, 10, ele chega a dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que incrível. Irmãos, nós estamos falando de alguém muito capacitado, que chega a dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, ele está dizendo: não é fruto dos meus estudos, não é fruto da minha sabedoria, não é fruto do meu conhecimento. mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Você reconhece, querido, a graça de Deus atuando na sua vida? Você reconhece que você só está aqui hoje por causa da graça de Deus? A graça de Deus, ela foi disponibilizada ao ser humano pecador, da mesma forma que o médico é disponibilizado para cuidar do doente no seu estado de doença. A graça é para os doentes, a graça é para os indignos, a graça é para aqueles que realmente entendem que não merecem. A graça, irmãos, que nos alcançou, ela não tem nenhum vínculo, nenhuma vinculação com méritos. A mensagem poderosa do Evangelho da Graça é que a graça de Deus, ela é surpreendente, ela é maravilhosa, ela é sobrenatural e ela está acima dos meus méritos. E essa graça nos alcançou. Essa graça alcançou você, essa graça alcançou a sua casa, a sua família, ela vem sustentando você. Talvez você está aqui hoje e talvez em algum momento, ou você talvez está passando por uma situação muito desafiadora. Eu preciso dizer para você, querido, que a graça de Deus está disponível e ela é suficiente para sustentar você em qualquer circunstância. Amém. A graça de Jesus é suficiente, ela é suficiente. Essa é a primeira verdade da mensagem do Evangelho que Paulo quer nos passar. Mas a segunda coisa que Paulo quer nos passar nesse texto de Romanos 8, é que a justificação, ela não vem da prática de boas obras, ou práticas religiosas. Diga comigo, a minha justificação não vem das minhas práticas religiosas. Uau! Diga uau também. Vai até o final, né? Não vem. Olha o que Paulo diz, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Verso 33 e 34 de Romanos 8. Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Justificação, irmãos, é o ato de tornar justo. É o ato de Deus de perdoar o ser humano pecador. É o ato de Deus de nos recriar. Justificação, o perdão de Deus, não é simplesmente um ato de absolvição, mas é um ato de recriação. Isso é mais poderoso. Quando a graça de Deus encontrou você e me encontrou, ela atuou na minha vida de uma maneira tão poderosa, ela liberou o seu perdão sobre mim, eu passei por um processo de recriação. Paulo vai dizer que tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, eis que agora tudo se fez novo, ou seja, eu sou uma nova criatura, há um ato de recriação aí. E isso, irmãos, não vem da minha prática religiosa. No meu ato de perdão, eu deixei de ser réu, eu deixei de ser filho da ira, e eu me tornei um filho amado do Pai. Eu passei a ser membro de uma família espiritual. Eu sou herdeiro e sou herança dele. Irmãos, isso é um ato surpreendente, sobrenatural, que às vezes nós até entendemos como um ato qualquer. Às vezes as nossas orações, elas passam muito despercebido de atos ou de algumas atitudes importantes. Uma delas, por exemplo, é confessar pecados. Às vezes, eu fico pensando que nós estamos num tempo de muita euforia, mas nos esquecemos, às vezes, de chorar por nossos pecados, de reconhecê-los. Sabe? Às vezes eu percebo a igreja muito moderninha nos dias de hoje. Eu acho que eu estou ficando velho, irmãos, para fazer essas reflexões, é porque o tempo está indo. A gente esquece, às vezes, de algumas coisas que são elementares para a nossa fé. E o ato de reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos pecados é um ato elementar para a nossa fé. O ato de perceber a maneira como Jesus nos alcançou e nos liberou o perdão não é um ato qualquer. Às vezes eu percebo, irmãos, que nós pecamos e pecamos como um ato corriqueiro. Isso não nos fere. Nós não choramos por nossos pecados. Nós não choramos por nossas velhas práticas. Nós não choramos por desobedecer ao Senhor e a sua palavra. Isso não interfere nas nossas orações. Se isso está acontecendo com você, querido, eu preciso te alertar, em nome de Jesus, como seu pastor, em nome de Jesus, busque a direção de Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós, Ele traduz ao Pai aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras, mas alinhe o seu coração, peça para que Ele sonde o seu coração, porque nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós não podemos esquecer que o pecado nos afasta do Pai, o pecado nos distancia do Pai, é tudo aquilo que fazemos que está em discordância à vontade do Pai na nossa vida. E entender que o ato de perdão de Deus é um ato de justificação pela fé. Nós recebemos o perdão de Deus não por merecimento, mas por fé. Diga comigo, por fé. Em Romanos 1:17, Paulo diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Esse versículo impactou Martinho Lutero há alguns anos, ou muitos anos atrás. Martinho Lutero, que foi o expoente aí da Reforma Protestante, tiveram outros antes dele, um ambiente foi preparado, mas esse texto, justo viverá pela fé, quando Martinho Lutero se deparou com essa verdade, ele foi impactado, porque ele vivia num ambiente em que você comprava perdão de Deus, era a chamada prática das indulgências. Então, você ia lá e tinha lá o elemento para fazer isso, e você comprava o perdão de Deus. Dependendo do valor que você empenhava, você até podia conseguir um perdão de pecados vitalício. Uau! Você comprava o perdão de pecados que você ainda não tinha cometido. Para você ver a crise que a igreja estava vivendo naquele tempo. E no século XVI, essa verdade, o justo viverá pela fé, ela impactou aquele contexto. Surgiu a Reforma Protestante, Martinho Lutero foi transformado, foi encontrado pela graça de Deus. Martinho Lutero era um monge agostiniano que se autoflagelava, que acreditava que o perdão dos pecados vinha muito pelo seu sacrifício, pela sua auto-justificação, pelo seu auto-flagelamento. Ele acreditava que a sua prática religiosa o levava ao perdão de Deus. Irmãos, ainda existem alguns, hoje em dia, que acreditam nisso. Acreditam que o perdão de Deus é alcançado com penitências, o perdão de Deus é alcançado com méritos, com esforço humano, mas o que a palavra diz é que o justo, ou seja, o ato de tornar justo, é pela fé. O justo viverá pela fé, não é obra humana. Isso é evidenciado nas cartas de Paulo, isso é evidenciado nessas teses que surgem aí de Lutero, é o evangelho da graça de Deus, que não se encaixa com nenhuma tentativa de merecimento, de perdão e salvação. ou prática religiosa. Irmãos, a religiosidade é o que eu faço para Deus no intuito de ser perdoado ou receber algo. A justificação é o que Deus em Cristo já fez por mim para que eu seja perdoado. Diga comigo, Cristo já fez. Em Romanos 3:28, Paulo diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E qual o propósito da lei então, irmãos? A gente joga fora a lei? Claro que não. Mas a lei revela a nossa natureza. O propósito da lei, irmãos, é revelar a nossa natureza. Ela é necessária. Antes de uma boa terapia, é preciso um bom diagnóstico. A lei é como se fosse um diagnóstico do ser humano. A lei é um retrato de quem você é e de quem eu sou. Por quê? Porque humanamente falando, ninguém aqui é capaz de cumprir a lei. Tanto no passado como no presente. A lei não é só os 10 mandamentos lá que a gente conhece muito bem. A lei é composta de 613 mandamentos. E o que, que os religiosos faziam naquela época? Eles usavam a lei para prender as pessoas, para escravizar as pessoas. Eles usavam a lei para que as pessoas fossem oprimidas. Mas eles mesmos, os religiosos, os fariseus daquela época, não cumpriam a totalidade da lei. Eles conheciam a totalidade da lei, mas não cumpriam, porque é impossível para o homem cumprir a lei. Então a lei existe para quê, irmãos? Existe para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. A lei existe para nos mostrar o quanto nós precisamos de Deus. A lei é um diagnóstico que revela quem nós somos. A graça é a cura, porque só Deus pode nos salvar, porque só Deus pode nos perdoar, porque só Deus pode curar. Nenhuma prática religiosa pode fazer isso. A lei expõe a doença, a graça é o tratamento, é a cura. O diagnóstico da lei tem que anteceder a terapia da graça, tem que ser encontrado pela terapia da graça. A lei é a doença, a graça é a restauração. A lei nos leva à escravidão, a graça nos leva à libertação. Eu continuo lendo a lei, pastor? Claro que sim, querido, porque você vai precisar saber quem você é. Mas entenda, a lei precisa ser lida a partir do óculos da graça, porque a graça já está disponibilizada. A prática religiosa é sobre você, é sobre o que você faz, é a sua piedade, é o seu esforço, é o seu gosto, é a sua preferência, é a sua ação. A pessoa se diz assim, ah, pastor, não tem como ser abençoado sem sacrifício. Ah, pastor, eu quero a minha bênção, por isso eu estou subindo um monte toda semana, por isso eu estou jejuando. Eu estou jejuando para Deus mudar o fulano. Uau! Querido, nenhum esforço humano é capaz de atrair um favor de Deus. Você está na época da lei. Se você pratica algo assim, você está na época da lei. Você está praticando a lei. Você não é nem um pouco diferente dos fariseus da época de Jesus. Porque a lei, ela é simplesmente a prática religiosa, é o que eu faço. A graça de Deus é sobre Deus. Então, vamos para a era da graça, vamos viver a graça. Então, por que eu subo o monte? Porque eu já fui alcançado. Não é para me esforçar para que Deus me abençoe. Por que eu faço jejum? Porque eu preciso me avaliar. Eu faço jejum porque eu preciso render a minha carne à vontade de Deus. Eu faço jejum para me consagrar a Deus, para estar mais sensível. Eu não sei você, querido, mas eu, quando estou sem alimento, eu fico mais atento, eu fico mais sensível. Acho que é porque eu fico irritado, né? Acho que é porque eu fico assim, sem, quando eu fico sem comer, e aí a gente fica mais atento, a gente fica mais em estado de alerta. O jejum provoca isso na gente. Mas entende que muitas vezes nós usamos de práticas religiosas para achar que Deus, ele se dobra à nossa prática religiosa. Você entende isso? Não é a sua prática religiosa, querido, que vai salvar. Entenda isso. Não é a sua prática religiosa que vai promover salvação. Não é a sua frequência num templo, por exemplo, que vai dar uma autenticação de salvação para você, na sua carteirinha de crente. Olha lá, de 365 dias daquele ano, eu fui em 364, e aquele dia que eu não fui à igreja é porque eu estava doente, impossibilitado de sair de casa. E aí você bota lá na fichinha do céu e ele dá um tique lá. Não, beleza, ano de 2025 você está garantido. Não, querido. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós nos reunimos como família da fé? Porque nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Porque nós fomos atraídos por Ele. É tudo por Ele, é por causa dEle, é por amor a Ele. Nós oferecemos louvores por causa dEle. Nós nos reunimos, nós oramos, nós lemos a palavra por causa dEle. Amém? Cuidado para que você não faça da sua fé uma compra de indulgência. Ou seja, você usar a sua fé, a sua atitude como uma moeda de troca com Deus. O Evangelho é da graça. Deus te perdoou não por seus méritos, nem por meus méritos. Deus nos perdoou por sua abundante graça que está sobre nós. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém, querido. Ele já te aceitou. Ele morreu na cruz por você e por mim. Está pago, está feito, está quitado. Não há mais dívidas. Nada do que você faça possa mudar isso, mudar esse cenário. Nós já fomos alcançados. Aleluia. Glória a Deus. E aí, nos deparamos com a terceira e última verdade de hoje. É que a graça de Jesus, então, ela revela o amor do Pai. Ela revela o amor de Deus. Diga comigo, a graça de Jesus revela o amor de Deus. Olha que texto impressionante, versos 37 a 39. Mas em todas estas coisas, capítulo 8 de Romanos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Querido, nada é capaz de te separar do amor de Deus. E é interessante aqui nós percebermos algo que Paulo pontua. Ele diz que esse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque no mundo plural que nós vivemos, se falam de muitos caminhos para Deus. Se falam de muitos caminhos para a salvação. Se fala por aí que cada religião leva a Deus. O que importa é fazer o bem, é ser uma pessoa honesta. Mas a Bíblia é categórica. Irmãos, a Bíblia é categórica. Jesus não é uma porta, um caminho. Ele é a porta, ele é o caminho para Deus. Jesus não é um mediador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não é um salvador, ele é o salvador. Fora de Jesus não há salvação. Nós precisamos bater nessa tecla. É impressionante como nós estamos num tempo que nós precisamos falar o óbvio. Nós precisamos retornar à verdade que são basilares, básicas da fé. E uma verdade que é básica da fé é que não há salvação fora de Cristo. Essa é uma verdade que nós cremos. Não há salvação fora de Cristo. A própria palavra diz isso para nós. Paulo em Timóteo, 1 Timóteo 2:5, diz: há um só mediador entre Deus e os homens, um só Deus, homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Após o que Cristo fez na cruz, irmãos, o que nos resta pagar? Nada. Porque está consumado, está tudo consumado. Tudo o que Deus nos dá é precisamente gracioso, ainda que lhe tenha custado um preço muito alto. Mas é gracioso, está consumado. Está lá a declaração, ou uma das sete declarações que Jesus fez na cruz, João 19:30, está consumado, tetelestai, totalmente pago, cancelado, não há mais dívida, toda dívida foi paga, foi cancelada por Jesus na cruz. Aleluia! Foi isso que Jesus fez. Naquela época, essa palavra, tetelestai, está consumada, é uma expressão, ela era carimbada em dívidas que eram quitadas, seja por devedores ou seja por criminosos. Quando eles cumpriam a sua dívida, carimbava-se tetelestai, ou seja, está pago, você não deve mais nada. Foi o que Jesus gritou na cruz, foi o que Jesus falou na cruz. Ele falou na cruz sete frases, sete declarações. Uma delas é: está consumado, está pago, está quitado, não há dívida, não há condenação mais. Isso revela o amor do Pai por nós. Isso revela o amor de Deus. A graça revelada na cruz, irmãos, é a maior prova de que eu e você estávamos destinados a sermos amados. A cruz não revela apenas um sacrifício. A cruz não revela um merecimento, a cruz revela o amor de Deus, e nada pode mudar isso. O Pai nos ama, nada pode mudar isso. Amém? Sabe quando eu fui entender isso, querido? Quando eu fui pai. Se você ainda não é pai, me permita dar esse relato, que às vezes as pessoas elas ficam pensando, né? Quem não é pai ainda fica pensando: ah, pastor, está exagerando, você acha que eu não entendo o amor de Deus, só porque eu não sou pai? Tudo bem, eu não estou dizendo que você não entende, eu estou dizendo que eu fui entender muito isso, quando eu fui pai, porque não há nada que meus filhos façam, absolutamente nada, nada, hoje eu acordei assim do soninho da tarde, fui para a sala, irmãos, parecia um cenário de guerra. De guerra. Ele está ali, ó, tadinho. Ó. Você olha para ele e diz assim: ah, um anjinho. Olha só a carinha dele. Mas, irmãos, eu poucos dias eu vi aquela sala daquela forma como estava hoje. Não vou descrever para vocês, que senão a minha esposa que está ali vai ficar muito envergonhada. E eu olhei para aquilo e disse assim: meu Deus, o que, que é isso? E eu fechava os olhos, aí eu abria, falei: por onde eu começo? Não acredito que eu estou vendo isso. E estava tudo ali, eu não sei como eles fizeram isso, arrumaram tudo ali. Mas nada, absolutamente nada, vai diminuir o meu amor por eles. Nada. A gente fica bravo, a gente olha, fica indignado, se questiona: vem de mim? Será que me puxou? Mas daqui a pouco a gente olha para a carinha deles, para o milagre de Deus, para o presente de Deus. Nada diminui o amor, nada. Assim é o Pai por nós. Nada diminui o amor do Pai por você. Não há nada que você faça, não há nada que você tenha feito que possa diminuir o fato, a realidade de que Deus te ama. Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Você não é amado por aquilo que você faz, demonstra. Você não é amado por impressionar Deus. Você não é amado por, de alguma forma, querer impressionar ou chamar a atenção de Deus. Aliás, eu não gosto dessa expressão. Eu não gosto dessa expressão, me desculpe. Porque chamar a atenção de Deus me reporta a ideia de eu impressionar Deus de alguma forma. Chamar a atenção de Deus me reporta a ideia de que eu posso fazer alguma coisa para impressioná-lo. Não. É claro que eu posso agradar o seu coração, é claro que eu posso agradar a sua vida, agradar a sua vontade, é claro. Impressioná-lo jamais, surpreendê-lo muito menos. Claro que não. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe cada ato seu, antes mesmo de você cometê-lo, antes mesmo de uma palavra vir à sua boca, Ele sabe qual é. Não há nada que você faça que vai poder surpreendê-lo, impressioná-lo, agradá-lo sim, mas impressioná-lo não. Por quê? Porque Ele te ama mesmo assim, de qualquer forma. Não há nada que possa aumentar o amor dEle por você. Não há nada que você possa fazer ou tenha feito que possa diminuir o amor dEle por você. Ele te ama na medida certa. Ele te ama na medida exata. Você é muito amado por Deus e a cruz testifica isso. A cruz revela o amor de Deus por mim e por você. Esse é o Evangelho da Graça. Isso é o que Paulo está tentando expressar em Romanos 8. Nós estamos terminando e eu quero ler talvez um dos textos também chaves da Bíblia. Como eu abri aqui essa palavra de hoje, dizendo que Romanos 8 era para mim um dos textos chaves. Colossenses capítulo 2 também é um dos textos chaves da palavra. Se você puder, abra comigo, nós estamos terminando. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14, vamos lá. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! Ele removeu o escrito de dívida, encravando-o na cruz. Irmãos, a graça revela o amor do Pai. A graça revela o amor de Deus. O Evangelho carrega uma mensagem poderosa. Nós não podemos nos esquecer dela. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que esta não é uma semana simplesmente para comprar chocolate. É também, aleluia. Se você não quiser presentear o pastor com chocolate, eu sou apaixonado por chocolate, aleluia. Estou em ordem também com a glicose, fique tranquilo, tá tudo, as taxas estão regularizadas, você não precisa ficar com a consciência pesada. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas não é para isso. Não é apenas para relembrarmos que um homem, há mais de 2000 anos atrás, foi crucificado numa cruz no meio de dois ladrões. Essa semana não é apenas para nos lembrarmos, nós vamos, sei lá, comer bacalhau na sexta-feira. Bacalhau está caro, né? Essa não é uma semana, irmãos, para nos lembrarmos de qualquer outra mensagem que não seja a mensagem surpreendente da graça de Deus, do favor imerecido, da revelação do amor de Deus, da salvação alcançada em Cristo Jesus, da justificação que não vem, ou do perdão que não vem pela prática das minhas boas obras. É a graça surpreendente de Jesus que é revelada naquela cruz. Amém? É a bondade de Deus, é o amor de Deus. Deus te ama, o Pai ama você, O Pai ama você, Ele ama a sua história, a minha história. A graça de Deus, ela revela a bondade, o amor, o plano redentor do Pai. E nada pode mudar isso. Eu e você, nós somos alcançados por essa mensagem poderosa. Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele declara: eu fui crucificado com Cristo. Irmãos, que poderoso isso. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Fui crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive